Nunca, nunca vou deixar-te, de ti perto hei de estar. Em meus braços vou guardar-te, meu descanso te hei de dar. Não te envolvas em temores, ouve, pois, o meu falar. Quando ventos sopram rijos, vem comigo a sós ficar. Em meus braços vou cingir-te e seguro hás de estar. Quando em trevas e tormentas teu auxílio hei de ser. Quando o céu de mais e mais brilhante for, manso e calmo como um rio, tudo for ao teu redor. Em tua senda vou guiando os teus passos. Yeah.